DJ Thiago. E era entrando no cabaré e já era ligeirinho. Vamos embora, que eu vim dar uma trepadinha, eu quero dar uma trepadinha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A dona do cabaré serra nas unhas, aí chama uma menina. Alaíde! Ô, oh, Alaíde! Aí a menina chega e diz: Alaíde não tá não, quem tá é Olga. Chame Olga. Ô, Olga! Aí Olga chega e diz: diga, se o rapaz quer falar com você. Diga, moço, ele disse, agora, acabou de lascar tudo, tu acha que eu não quero falar nada não, rapaz. Eu vim aqui só pra dar uma trepadinha, vamos embora. Ela diz, o senhor quer quarto com ar-condicionado ou ventilador? Ele diz, minha filha, vamos parar com putaria, eu vim aqui só pra dar uma trepada, eu quero saber se tem ar-condicionado depois do ventilador, vamos embora. Chega no quarto, ela tira a roupa, aí diz, o senhor quer ouvir palavra de carinho? Ele disse, acabou de lascar tudo, minha filha, eu vim ouvir porra de palavra de carinho, eu vim só dar uma trepadinha, vamos embora. Aí começou a trepar, toma-lhe rola, deu uma hora da tarde, duas rola, três horas, e ele toma-lhe rola, quatro horas, cinco horas, seis horas da noite, ela disse, ai, já tô toda ardida. Ele disse, não tem bundinha, vira bundinha, bora pra bundinha, comigo não tem acordo não. Chega, aí toma-lhe na bundinha, deu nove horas, dez horas, onze horas, meia-noite, a menina, ai, já tô toda fissurada. Ele disse, não tem mão, bora pra punheta, não tem esse negócio comigo não. E toma-lhe punheta, deu meia-noite, uma hora da manhã, duas horas, três horas da manhã, toma-lhe punheta, a menina deu cãibra no braço, já pegou com a outra mão aqui por cima, e toma-lhe punheta, sete horas da manhã, o dia já claro, oito horas, nove horas, a menina já não aguentava mais, aí olhou pra ele, disse, Ave Maria, o senhor não goza não, é? Aí ele olhou e disse, então tá entupida, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa.